A todas as mulheres que tem Facebook, ela é a mais top, eu tô curtindo o look. É a melhor homepage que tem no meu Facebook. Mas se quer bomba legal e ter uma pá de amigo, é só tu publicar que vai ficar comigo. Mais um Teoria Não Ovo. Os primeiros fizeram muito sucesso, hein? Os primeiros fizeram sucesso porque a galera viaja muito nessas coisas. Estamos conspirando e as pessoas estão caindo na pilha. É muito legal isso, quando você viaja uma parada e a galera viaja junto. Gosta de viajar também, né? É que sair fora da casinha, às vezes, é muito bom. É, e a galera... Tem uma viagem de alucinógeno. É, o mais louco é ter uma galera que leva o que a gente tá falando muito a sério, que é aquela galera do Facebook ali, né, que leva tudo a sério. Você escreve um negócio, o cara, nossa, né? Tem um cara, não. É verdade, tem uns caras que falam, não, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É, tem uns caras que leva a sério, mas pro lado de, puta que pariu, é verdade, ia dar muito certo. O primeiro, teoria não ovo aí, que a gente deu uma pequena viajada, né, mas, claro, sempre muito sério. Centrado no que a gente tá falando. Pé no chão. Pensando em soluções. É uma viajada com o pé no chão. Foi sobre se o Brasil entrasse em guerra, e aqui a gente montou um cenário perfeito onde o Brasil entraria em guerra com a Rússia, né? Uma suposição que ficou muito interessante. Se você ainda não ouviu o primeiro Teoria Não Ovo, procura aí que você vai encontrar, e ficou realmente sensacional. E aí o segundo foi o quê? Uma nova identidade para o Brasil. Fizemos uma bandeira nova para o Brasil. Sim. Ou seja, a gente tá solucionando problemas a todo momento. E agora, a galera já entendeu como é que funciona a Teoria Não Ovo, e estamos recebendo muitas sugestões de assuntos pra gente abordar aqui. E recebemos aqui uma sugestão do Rafael Piti. Rafael Piti. Já veio preparado. O nome, é um nome meio estranho, né? É muito legal. Já tá bravo, parece que tá meio bravo. Tá dando piti já. Já tá dando um pitizinho já. Rafael Piti, a sugestão dele foi assim: Cid, e se o Facebook acabasse? Você viu que teve uma sonoplastia. Era o barulho de lágrimas. Enquanto eu tava falando, o Igor tava botando copo ali. Água no copo. Parecia que ele tava chorando. E se o Facebook acabasse? Ou tipo, acabou amanhã? Ah, não brinca com isso. Você ia ficar meio chocado? Nossa, eu ia ficar muito triste, cara. Eu não sei. Eu acho que é um bom tema pra gente discutir. Eu acho que o Rafael mandou bem. Eu ia ficar triste, mas ia ficar feliz também, cara. Porque é menos uma coisa pro Mark Zuckerberg controlar aqui. Mas é bravo com o Mark Zuckerberg? Tá bravinho com o Zuckerberg por quê? Ah, cara, eu não gosto de gente muito rica. Você tem 13 anos, tá bravo? Você não gosta de gente rica? É, eu tenho preconceito com gente rica. Come McDonald's. Ai, eu tenho ódio do capitalismo. A inveja é uma merda, né? A inveja é uma merda. Mas, Cid, eu acho que assim, o Facebook acabar, a gente tem que superar, certo? Ah, com certeza. Mas não dá pra ficar chorando igual o Igor aqui. Nós, brasileirinhos, a gente já passou por diversas eras aí de redes sociais. É verdade. É verdade. Surgem, estão no topo e acabam, e a gente sobrevive. Já temos uma linha de raciocínio aí pra começar o assunto. A gente sempre sobrevive, a humanidade sempre encontra um jeito de sobreviver sem uma rede social. Então, mas nunca aconteceu de acabar uma rede social que a gente tem acesso sem ter outra pra do nada, o lugar, né, dela. É, porque assim, eu tô tentando lembrar da primeira rede social que o brasileiro se envolveu um pouquinho mais. É, assim, eu falo rede social, não tô falando de Mirk, não tô falando de MSN, né, coisas... coisas mais fechadas, né? Tem que falando, ter perfil. Tem que ter um perfil, tem, né? Um pouquinho diferente. Essa é uma fotinha, digamos assim. Ok, pode ser isso. O Fotolog, por exemplo, acho que foi uma rede social que o brasileiro se engajou muito. Bastante. Sim, né? Na época, o brasileiro se engajou muito. Só que o Fotolog era bem bosta, se a gente parar pra pensar. Se a gente parar pra ver ainda, porque ainda tem algumas existe, páginas. Né? Ele ainda existe. Agora, o Fotolog é o tipo de rede social que ele vai migrando de país pra país. Atualmente, se eu não tô enganado, o Fotolog é a sensação no Chile. Nossa, olha aí, velho. Chegou no Chile. Você tem noção? Que é os chilenos lá estão curtindo um Fotolog. Eu gostava que só podia postar uma foto por dia, né? Pois é, daí você começa a parar pra pensar na limitação que existia antigamente de internet, que era justamente isso, né? No Orkut, por exemplo, você tinha um limite de fotos que você poderia colocar. 10 fotos, no começo. Cara, era 10 fotos. Imagina isso, você só pode usar 10 fotos. Eram 9 fotos pra poder fazer 3 fileiras, 3 linhas de 3. É verdade, então acho que eram 9, mais uma foto de perfil, provavelmente. Então assim, você tinha um limite de fotos, então você tinha que escolher muito bem como você ia enganar as outras pessoas. Eu pensava muito bem antes de subir uma foto. Claro, você tem que parecer magro em todas. Mas sim, não dava de apagar e subir outra? Até dava, mas claro, sabe, ninguém vai ficar, né? É meio... Na época não tinha foto tão fácil também, tinha que escanear. Nem vezes. Todo mundo tinha cabo USB. Nem todo mundo tinha uma Sony, como era, Sony 30 lá, Sony P, não sei o quê. Nossa, a Olympus. P200 342. Isso, nem todo mundo tinha essas câmeras aí. Nem todo mundo era fotógrafo de balada. né? Que era o fotógrafo de balada, era o cara da câmera. Eu era, já fui fotógrafo de balada. Eu também já fui. Era uma tristeza. É, porra, nem todo mundo lembrar disso. Ah, nossa, o fotógrafo de balada no interior, porque eu fotografando vaca, cavalo. É você. Você ser fotógrafo de balada era o cara que tinha dinheiro pra ter uma câmera digital, que não era muito fácil. É. Né? E a própria câmera digital também era uma bosta, né? A gente achava que era a maior maravilha do mundo, hoje a gente compara com um celular. Nossa. É muito pior do que uma câmera de celular qualquer aí, né? Que vergonha, cara. É verdade. É impressionante. Mas voltando às redes sociais, aí o Brasil, ele meio que começa uma rede social, ele mesmo destrói a rede social. É, o gafanhoto, o brasileiro, ele chega... Destrói. É igual você tá numa sala toda bonitinha, entra um elefante dando... dentro da sala, sabe? É o brasileiro. A gente destrói já falou tudo. Disso, inclusive, nos outros podcasts. Sim, né? sim. Que o brasileiro, ele gosta de destruir as coisas, destruir o Fotolog, destruir o Orkut. E a rede social do momento, né? Não agora, mas há um bom tempo. Qual que é? Qual que é? Qual será? Interrogação. É ele. O Facebook. O Face. O Face. O Face. Cara, só pra você ter uma ideia... Carinhosamente conhecido como Face. Nessa semana que a gente tá gravando o Não Ovo... O Facebook teve um dia que ele conseguiu ter 1 bilhão ao longo do dia. Caralho, meu Deus. Recorde histórico. Um bilhão de pessoas diferentes acessaram o Facebook durante 24 horas. Cara, mas não existem 1 bilhão de pessoas no mundo, não é possível. Sim, cara, o Facebook tem mais de 1 bilhão de usuários. Não acredito nisso. O mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas? Tem 2, eu acho. Não posso acreditar. O mundo tem um pouquinho mais. Não posso, não. Eu me recuso a acreditar nisso. É uma teoria da conspiração. Já, quem é que contou? Quem é que contou? Quem contou essa porra? Isso é uma boa. Como é que sabe que tem 7 bilhões de pessoas? Mas como é que alguém sabe? Quem é que conta? Meu pai que fala essas coisas. Meu pai, ele fala exatamente isso. É só alguém de helicóptero? Meu pai, por exemplo, ele não acredita que a galinha veio do dinossauro, por exemplo. Uhum. Quem é que sabe? Quem é que tava lá e viu? Quem é que sabe? Você acredita nesses caras aí de barba? Eu não acredito. Esses caras aí cientista de barba. Tem barba na cabeça dele. Você acredita nesses caras de barba branca? Eu não acredito. Então, na cabeça do meu pai, é só assim que funciona. E aí, agora, ele falou, e se o Facebook acabar? E quando a gente fala o Facebook acabar, vamos partir de um princípio que é o seguinte, não é... O Facebook é aos poucos e se desgastando, né? Liberou. Uma morte lenta e dolorosa. Uma morte. É, não é como foi. Não é como foi com o Orkut. Não é como foi o Orkut. Foi aquela decadência. Que liberou o Buddy Poke, né? Daí a galera já começou a ficar um ambiente meio estranho. Liberou o GIF animado, né? Liberou trocar de cor. Liberou trocar de cor. Começou a liberar muita coisa. Você não pode dar muito espaço para as pessoas. Você tem que limitar a opção das pessoas. É. Enquanto você só tinha 10 fotos, 9 fotos ali no Orkut. Era um sucesso. Era uma maravilha. Era maravilha. Quando você limitava ali, né? Tinha um depoimento com tantos caracteres, era uma maravilha. Quando você começa a aumentar muito, as coisas fodeu. Porque daí vira bagunça. Mas era tão mágico, né, cara? Era mágico. Você tem que selecionar dentro de 10 fotos. O Orkut era mágico, né? 32 caracteres pra fazer uma comunidade. Cara, era um estudo que você tinha que fazer pra criar as coisas, não era de uma hora pra outra. Passava horas pensando como fazer. Você tinha que fazer um estudo antes de criar qualquer coisa dentro do Orkut. É, eu acho bom essa limitação, acho interessante. Fica muita bangu aí, que nem o Facebook. Facebook, cara, você sobe 700 mil fotos num dia. Ué, tranquilamente. Fácil. 315 vídeos aí é o que aconteceram no baile de formatura da vizinha. Sim. Então você sobe um monte de vídeo. A facilidade está aí. É, muita coisa, muita coisa. Servidores aí absurdos, né? Que ocupam o tamanho de algumas cidades. Mas o Facebook hoje, ele leva muita coisa com ele. O WhatsApp, o Instagram. Pois é, tem essa também. É bom deixar claro isso, que o império do Mark Zuckerberg do mal... É grande. Né, que o Igor tem medo. Tem aí, ó, Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp. Tem bastante coisa. O cara é dono de tudo. Tudo que você faz na internet hoje, o Mark Zuckerberg... Tem alguma coisinha ali com ele. É ele que é dono. É. Vamos partir então do princípio que o Facebook acabou. Por quê? A grande pergunta é por que o Facebook acabou? Mas tem que ser, ele vai acabar a nível mundial, ele vai ser. O Facebook, seus não. filhos vão acabar no Brasil. Mundial. Tem que ser mundial, porque senão o brasileiro dá um jeitinho brasileiro. Dá um jeito de hackear. Pega um proxy ali, dá um jeito ali, ou todo mundo se muda para outro país. Então, Paraguai, tá ligado? Para acessar o Facebook. O brasileiro vai dar um jeito. Então, ele morreu o Facebook. Alguma coisa aconteceu que ele morreu. Ou explodiu uma bomba atômica nos servidores do Facebook. Mark Zuckerberg esqueceu de pagar o domínio. É um bom motivo. Pode ser uma boa. Pode acontecer. O Mark Zuckerberg esqueceu de pagar o domínio. De um dia pro outro, encerrou. Venceu. É um ano, venceu. Acabou. Venceu ali. E aí quem comprou o domínio facebook.com É, foi um... transferiu para um site de putaria, que é sempre assim, né? É sempre... Então vamos partir por esse princípio, digamos que o Mark Zuckerberg esqueceu de comprar, de renovar o domínio do Facebook, e o Facebook acabou. E aí ele falou, quer saber? Pô, o Facebook acabou, eu não renovei o nome, e eu tô me sentindo bem com isso. Ele tá feliz. Eu tô feliz. Ele já tá rico. É, já ganhei dinheiro. Eu não preciso mais de dinheiro, já tenho dinheiro, eu vou curtir minha vida, eu não quero mais que exista o Facebook. Sim. Fim do acabou o Facebook porque o Mark Zuckerberg enjoou. Enjoou também. Ele falou, ah, já que cortaram... Ué, pode acontecer, não pode acontecer? Pode, claro. Com certeza. Claro que pode. Tem uns caras que ficam meio doidos assim. E aí ele resolve tirar do ar o WhatsApp e o Instagram também. Claro. Aí ele tá junto no processo e fala, vou derrubar tudo então, eu posso. Aí um belo dia, entra no Facebook, nada. Não aparece nada. Você liga o celular e não tem nenhuma notificação de comentário. Você fala, ué, estou mais popular, botei uma foto de decote ontem e não ganhei nenhuma curtida? Caralho. Que porra é essa? Aí você vai pro WhatsApp xingar. Você vai, não posso fazer um textão xingando o próprio Facebook no Facebook, porque o Facebook não está no ar. Eu não posso ir lá fazer um textão contra o Facebook. Ah, faz sentido. O que que eu vou fazer? Vou no WhatsApp falar pros meus amigos, ó, que absurdo é esse? Entrou no WhatsApp e não tá funcionando o WhatsApp. Ih, já começou a... Será que é o apocalipse? Nesse momento, se você olhar pela sua janela, vai estar a gente correndo pra rua, gritando. Pelado, já vai ter carro virado no meio da rua. Pegando fogo. Mas já vai estar uma confusão. Vai. Aí você fala, puta que pariu, a galera tá enlouquecida aqui na rua, vou tirar uma foto pra registrar esse momento e subir no Instagram. Tirou a foto, vai subir. Cadê o Instagram? Não tem. Não tem mais. Esse aplicativo parou de responder. É uma mensagem que já... Esse aplicativo parou de responder. Nossa, do nada. Coisa triste. Você não tem mais Facebook, não tem mais Instagram, não tem mais WhatsApp. O Facebook deve ter outras empresas até que a gente não sabe. Mas, né, o trio de ferro é esse de vamos trabalhar com esses três mundos aí. Não existe mais nada disso. Acabou. Você fala, fudeu geral, o que é que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou comer um sushi sem tirar uma foto? Fudeu a vida. É verdade. Né? Acaba com o rolê. Agora acaba com o rolê. Agora a gente precisa. E agora cabe a nós, do Não Ovo, criar uma nova rede social. Aí eu gostei, hein? Né? Não é uma boa ideia? Eu acho que a gente tem capacidade. Ninguém aqui sabe programar nada. Não. Mas eu acho que a gente consegue lançar uma ideia pra um. Uma ideia na cabeça. Altura não, melhor. Melhor do que eu fiz. Melhor, porque eu acho que a gente pode unir o melhor de vários mundos numa rede social. Numa rede social. Muito bom. Boa. Não é verdade? E tirar o que era de ruim do Facebook. Exatamente. Então, o que você acha que a gente tem que começar? Por onde, será? Ah, posso dar minha opinião para um começo da rede social perfeita. Sim. Okay? E eu acho que no final, vamos fazer assim, a gente monta a rede social e no final a gente dá um nome para ela. Dá um nome. Ah, que o nome, tá bom. Grande final. Nome é algo importante aí, né? Tem que com dar um certeza. Nomezinho. Com certeza. Tem que dar um nomezinho pro negócio. É bom, acho que a gente já ir anotando as nossas ideias de coisas para ter na rede social, porque depois a gente vai precisar lembrar de todas elas para dar um bom nome, né? Ah, mas a galera que tá escutando aí no busão, o cara que tá no trem, o cara que já tá tremendo, porque ele só escutou um pedaço, falou, o Facebook acabou, ele já... Ele nem escutou o resto do podcast. Parou e foi pra mãe. Já começou a chorar, já. Já teve uma convulsão, teve que ir pro hospital. Agora. Já não sabe nem o que tá acontecendo. Essa galera já tá também anotando aí, entendeu? Ah, também. Já no último podcast, o pessoal desenhou a bandeira que a gente falou, né? Sim. No primeiro Teoria não Ovo aí, o pessoal desenhou um capivarão, né? Nossa, então melhor. Eu tenho certeza que o pessoal também vai ter uma ideia aí pra gente. O capivarão. O capivarão. Eu fiquei feliz com o capivarão. Vamos lá, então, vamos partir desse princípio aí de coisas... Quais são os pontos positivos das redes sociais pra gente juntar? Show. O que eu acho principal, eu gosto muito do Twitter. Ok? Eu gosto muito do Twitter, acho um ambiente muito divertido. Por que o Twitter é legal? Primeiro, porque a sua mãe não consegue usar. É verdade. Porque ela não entende. Porque a tua mãe entra no Twitter e fala assim, ué, cadê a foto do churrasco? É, o Twitter é uma rede social que a família não entende ainda. Não entende, porque ela entra, não tem a foto do churrasco da vizinha... Eu falo, ué, mas como é que eu vou falar mal da minha vizinha se não tem foto dela? Não tem ninguém compartilhando mensagem de bom dia, amém, dite amém. Não tem oração. Não sei o quê, amém. Não tem oração, como é que eu vou usar essa rede social? O Twitter é uma farra. Então É o recreio, é a hora do recreio. É a hora do recreio. Então os pais, o pessoal mais adulto, né? Sim. O pessoal aí que fica meio confuso com o Twitter. E eu gosto do Twitter também porque ele não consegue, é um ambiente onde você não consegue fazer um textão. É verdade. Ele é impossibilitado. Você tem que fazer 40 caracteres. Tem que fazer então, vários tweets nesse caso. Eu acho que tem uma boa ideia pra nossa rede social, que é assim, você vai escrever um texto, você vai entrar lá com o dedo estralando de vontade de escrever... Certo. Aí você começa a escrever, fora Dilma, fora PSDB, lixo, Brasil tá um lixo, tá às vezes tudo melhor. Aí chega um momento que fala, acabou o seu limite de caracteres. Compre créditos para continuar escrevendo. Ah, é um... Opa. Já, já temos uma forma de monetizar. Sim, então sim. Se o cara quiser escrever mais 50 palavras, ele tem que comprar créditos. Puta, a ideia é boa, aí acontece, hein, cara? Isso impossibilita a pessoa que não tem crédito de ficar falando abobrinha. Aham. Quem tem crédito vai ter que pagar pra ler, entendeu? Sim. Pra escrever. Então ele vai, chegou ali, pá! Vai ter deu enter, não foi. Compra crédito. Eu acho que além do limite de palavras, tem que ter o limite de opiniões. Não, mas daí que tá. Pra você responder esse textão, você vai ter que comprar o crédito da resposta, entendeu? Ah. Pra poder rebater, pra poder lacrar. É, vai estar tudo ali, a PayPal, o cartão de crédito, como você gostaria de pagar essa resposta. E aí, pra você lacrar aí, como é você o, diz. É o lacre gold. O lacre gold, exatamente. Tem que comprar conta gold de lacração. Você vai ter que pagar, não pode ser mais nada grátis. Boa, gostei. Já temos até um modo de monetizar a nossa rede social. Você sabe o que você falou agora do Twitter? Eu acho que eu quero trazer pra nossa nova rede social um evento aí no Twitter que eu acho que tá unindo todas as tribos. Ô, louco. Que é terças-feiras à noite. O que que tem? Masterchef. Então na nossa rede social vai ter transmissão simultânea 24 horas por dia do Masterchef. 24 olha, horas por dia do Masterchef pra você ficar comentando e fazendo piada do Masterchef 24 horas por dia, entendeu? É uma boa ideia. Eu acho que pode ser um atrativo. Você gosta do Masterchef? Você gosta de, ainda mais, você gosta de comentar o Masterchef? Você vai comentar 24 horas então, seu filho da puta. 24 horas. O Eric Jacquin fica lá tampando. A gente pode deixar aberto para as emissoras disputarem a atenção dos internautas e o que tiver mais mais audiência passa ao vivo no... na tela inicial. Na tela inicial do... Você já entra e já tá do ladinho ali. Eu já tô todo confuso já com essa Na terça-feira seria o Masterchef, porque dispara o... Eu não sei em que ponto a gente já chegou no Masterchef, já não sei o que tá acontecendo. Não, é que... A gente tá falando do número de caracteres e foi parar numa transmissão ao vivo de Masterchef. Então, é que a gente tá tentando trazer o melhor do Twitter pra nossa rede social, entendeu? E não, como... mas calma aí, a gente tem que montar, né, os a pontos, estrutura. A estrutura da rede social, entendeu? Ah, então você já vai que é pra parte técnica. É, lógico. Então vamos lá, primeiro ponto, o que que foi? Vai ter um limite de caracteres pra pessoa escrever. Vai. Qual vai ser o limite desses caracteres? Aí que tá. O Twitter são 140. O Facebook é uma caralhada, certo? Eu acho que 3 tweets é o limite. Facebook eu acho que é infinito, não é? Ah, deve ser infinito. Porque eu vejo uns textos lá que parecem infinitos. Meus amigos do Facebook lá gostam de fazer uns textos. Até hoje, com certeza é infinito. Escrever em 2011, eu lembro. Quantos caracteres vai ter, então, já que a gente vai limitar? Quantos caracteres vai ter essa... Eu acho que pode ser o dobro do Twitter, então. Você acha bom? O dobro é bom. Então você acha que o Twitter não é pouco, um pouquinho... É pouco, né? É pouco, mas o suficiente pra você dar 2 tweets tá ótimo. Mas a gente tem que ver também é o seguinte, o Snapchat. Sim. Ok? Que é a onda, a gente tem que entrar no público jovem. Tem, é verdade. O que movimenta uma rede social é a criançada, é o público jovem. Eles que são os grandes influenciadores do Brasil. São jovens. Entendeu? Ele que vai ensinar pra mãe, ele que vai ensinar não sei o quê. Então, os jovens do reggae aí que realmente comandam a parada. Então, a gente tem que deixar um lugar pra pessoa poder mandar um vídeo, mas tem que ter um limite de tempo nesse vídeo. Não, calma, não estamos falando de vídeo, estamos falando de caractere, porra. Calma, de vídeo. Okay, mas Snapchat, público jovem. Não, vamos pensar, ó. Snapchat, 10 segundos. 10 segundos. Vine, 6. 6 segundos. Será que 140 caracteres já não é muito? Então 10 caracteres. Eu acho que a gente deveria 14, diminuir. Então. 14 caracteres. 14 caracteres. Acho bom. Sim, e aí, por quê? Tem que ser sucinto. Olha a mentalidade Mark Zuckerberg, que é sempre dinheiro, o cara vai ficar comprando crédito o tempo inteiro. Sim. Entendeu? Ah, então ao invés de a gente aumentar o número de caracteres ali, vamos diminuir essa porra. Exatamente. Porque o jovem gosta de coisa rápida. Pá, pá, pá, pá. Pô, igual Snapchat, igual o Vine. Pronto, já é uma mensagem. Quer escrever mais do que 14 caracteres? Dinheirinho. Paga. Ah, quer fazer um textão? Paga, pô. Dinheirinho na nossa rede social. Vai ter que pagar. O que vocês acham? Eu acho que é bom, mas eu acho que como a gente tá focando nos jovens, alguns jovens, eles não vão ter dinheiro pra pagar. Ah, foda-se. Vai ter que pedir pra mãe. Não, mas daí eles podem escrever os 14 caracteres que a gente já tá dando pra eles. Já que é mais que isso, pra quê? Você acha que o jovem tem mais do que falar do que 14 caracteres? A gente pode fazer Kefra, te amo? Kefra, te amo, tem quantas letras? Não tem o que falar. Eu acho que o máximo podia ser Kefra-te-amo. Deu 11? Deu 11, lembra? Eu acho que 11 tá bom. Tá bom, vamos trabalhar com 14 aqui, então. Então vai. Tá bom, 14 caracteres, né, que é o 140. Porque isso dá notícia também, é a evolução do Twitter. É. Acabou o zero ali do final, vai ser 14 caracteres. Isso dá notícia na Globo.com. Legal. Rede que oferece 10% do zero. Ah, olha aí. 14 caracteres, já acho... Que é um bom início, ok? a gente podia montar um plano de caracteres por família também, né? Ah, o pacote família. Legal, da rede pacote social. Família, como se fosse a Team Liberty aí do negócio. Isso. Entendi. Como é que vai isso, ser um pacote? Como é que é a ideia? Aí, sei lá, o pai ele tem que mandar o filho, sei lá, comprar pão antes de vir pra casa. Já um pouquinho mais de caracteres. A mãe quer mandar o moleque pra escola, já um pouquinho mais. Entendi. O moleque só vai falar que é filho, eu te amo. Então, de acordo com as necessidades. Entendi. A família vai ter um pacote de caracteres que ela exatamente. Pode comprar mensalmente. Se o pai acabar usando um pouco mais, vai sair do menor indivíduo da família, que é do moleque, aí vai ter 11... Vai diminuir os caracteres do moleque. Exatamente. Aí tem uma hierarquia no pacote de caracteres da família. Exatamente. É como a família brasileira funciona, né? Sim, quem manda é a mãe, depois é o pai, depois... né? E depois é a molecada. Exatamente. E às vezes é o cachorro manda mais do que as crianças. mas e nessa timeline, o que a gente vai ter? Porque hoje na timeline do Twitter a gente já conta com vídeos, sim. Com gifs, com imagens, vídeos, piadas, gifs. Né? No Facebook sim. Também. E a nossa timeline, a gente precisa... Saber o que a internet gosta. Que trazer aquilo qual que é que vai unir. Vou te fazer uma pergunta, Luigi, que fala. É essencial para a nossa rede social. Qual é a palavra, uma das palavras mais pesquisadas, o que, que as pessoas procuram mais na internet? É Kéfera? Não. Depois de Kéfera. Jesus? Depois de Jesus. Sexo. Aê. Pornô. Pornô. É o pornozão. É onde o titio fica feliz. É onde tudo que não tá acontecendo na vida dele, ele chega na internet e fala, opa, aqui tem. Aqui eu vou ver uma coisa que eu não tô vendo há muitos anos. Exatamente. E como a nossa rede social, ela quer ter o melhor de todos os mundos, o WhatsApp hoje é um lugar que... É a rede do pornô, né? É a rede do pornô e as redes das orações. E que se a gente trazer o pornô e as orações pro nosso... Boa. Conta naquele teu grupo que você participa no WhatsApp. Eu nunca usei o WhatsApp, e aí eu pedi pros meus amigos me colocarem num grupo de WhatsApp. E o grupo do WhatsApp é basicamente assim, das 7 da manhã que a galera começa a acordar pra trabalhar, é assim... Deus vai abençoar esse dia. Quem concorda, digita amém. Todo mundo amém, né? Ah, Deus, não sei o quê. Hoje Deus tá do meu lado. Quem concorda, digita amém. Esse cara amém. Dá meio-dia? É pornô. Até da hora de dormir. Aí o grupo é pornô e orações. Então, se a gente trouxer essa experiência... De pornô e orações. Pra nossa rede social. Acho bom. Então, assim, quando o cara tá digitando uma oração, é liberado os caracteres. Quanto mais oração ele digitar, mais pornô libera. Boa ideia. Entendeu? É equilibra, né? Fica todo mundo feliz. São ele recompensas. Ele vai ter acesso a uma área exclusiva. Gostei. Porque daí o que acontece? A ideia é o quê? Ele tá com a consciência limpa. Não, eu vou ver um pornozinho, mas tô fazendo uma oraçãozinha. Então se ele falar, quem aqui acredita em Jesus, digita amém. Aí todo mundo amém. Aí ele vai liberando pornozinho. O cara botaram 100 amém. Opa, liberou um pornô pra você colocar. Cada amém vira um link pra um vídeo pornô para diferente. Caralho, aí já são 100 pornô de uma vez. Sim, olha exatamente. Só. Cara, essa rede social já tô querendo entrar. Já tá legal, já tá bacana. Então já a gente já tem 14 caracteres no limite. Sim, tem o plano família. Tem o plano família. Que se você quiser escrever mais, tem que comprar crédito. Tem que comprar crédito. Né? Que é o que vai movimentar aí a nossa rede social. E quanto mais orações você fizer... Mais pornô você mais libera. Mais pornô você vai liberar. Isso aumenta o quê? Aumenta o número de pessoas religiosas do Brasil, pessoas corretas. Sim. Mas que ao mesmo tempo gostam de uma putariazinha de família tradicional brasileira. É, mas no final de semana gosta de ver um peitinho. Muito não, bom. Não quer dizer que ela vai rezar e ver putaria na mesma hora. Lógico. Não, tudo rezar. Tem seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Você sabe, né? Uma coisa também do WhatsApp que é muito interessante? Porque o WhatsApp ele resgatou aqueles e-mails de 1997 de piadas, sabe? Ah, o que português. Ele trouxe de volta a piada. Papagaio. Então você acha que se a nossa rede social a gente pudesse configurar o ano que ele gostaria que elas passassem? Então o cara coloca lá. Olha aí, eu que quero legal. Que a minha timeline exiba coisas de 2002. Legal. E aí Time é Machine. Só aquelas piadas... De 2002. De PowerPoint. Legal. De aquelas teorias... Se você soubesse o que aconteceu na Copa de 98, ficaria enojado. Entendeu? Puta, gostei. Você vive a sua... A época que você quiser. É, você vive a sua realidade conforme o seu saudosismo. Exatamente. Ah, eu odeio saudades da ditadura. Pronto. Você vai lá e configura. Todo mundo tá falando de ditadura ali. Só. Vai virar. A tua vida vai virar aquilo ali. Selecionar ano que o senhor. Logo no cadastro. Já no cadastro. Que ano você gostaria de viver? Você gostaria de viver. Isso aí dá pra trocar depois ou não? Não dá. Ah, acho que dá, né? Mas tem que pagar. Vai ter que pagar. Tem que pagar, não. Tem que pagar. É igual o Facebook, tem que pagar. Já, quando a pessoa colocar o ano que ela quer viver, já vai mudar o servidor e pra mudar o servidor tem que pagar. Vai ter que pagar. Ah, tá bom. Essa é uma ideia inovadora, hein, cara? Eu gostaria de pagar pra me voltar aos anos 90. Sim. E aí, só ia ter review de série Maluco no Pedaço. Só ia ter foto da moda do momento, que é a Britney Spears com um vestido jeans. é o Justin Timberlake, o cabelo de miojo. Veja o trailer do novo filme, aí é o Simba e o Rei Leão. Tá? É, Jurassic Park, ligado? Deve ser Titanic. É verdade, é uma rede social que ela resgata aquilo que você mais gosta. Então logo no cadastro você vai selecionar já um começa ano, a optar pelas coisas que você quer. Que ano que você quer viver. Sabe uma coisa que eu acho que é importante também no cadastro? Como a gente tá numa época aí de a gente respeitar o gênero do outro... Sim. Né, que hoje, né, obviamente, você já não pode ser aquele escroto preconceituoso, né, que ainda existe bastante em rede social. Né, mas é um babacão, né, que ninguém quer ficar lendo o que esse babaca tá escrevendo. O que você pode fazer? Na hora do cadastro, você já fala, por exemplo, eu sou gay, sou homem, gosto de homem, né, você bota lá no cadastro. Então, teve as orações, liberou o pornô, você não vai ficar vendo um casal hétero transando. Isso é importante pro algoritmo. Vai ver? Exato, você vai ver o que é, né? O que é a sua realidade. Né? Então, já pode selecionar no cadastro o já tipo seleciona. De preferência. É, eu sou lésbica. Quero só ver, na hora que liberou os pornôs, só vai ver pornôzão de lésbica. Eu gosto de tentáculos, né? Se você já vai, japonês. Já vai, né? Você vai escolhendo ali, né? Pode, né, ser, inclusive, múltipla escolha, né? Tem gente que gosta de várias coisas, né? Isso é uma ideia. Tem gente que gosta de árvore, tem gente que gosta de, sei lá, de cavalo. Certo, é o mundo do sexo é quase infinito. Então você escolhe várias coisas. Na hora que liberou os pornôs por causa da oração... Cara, essa rede social já tá ficando muito louco. Ah, ótima. Já vai estar, tá, né, tudo programado perfeitamente para os seus gostos. É, porque você gosta aí. No Facebook mesmo você não pode postar. A mãe posta uma foto dela amamentando uma criança, ela é bloqueada. Já é um absurdo. Não pode programar. Ah, isso é importante a gente deixar bem claro, né? Nossa rede social é tão liberada quanto o Tumblr. Sim. Pode tudo. Mas tem que orar. Tem que orar antes. Você quer ver? Vamos ajudar Jesus antes disso. Vai pagar com palavras. Exatamente. Cara, tá ficando bom. Eu acho que... Sabe uma coisa também que a gente pode tentar agregar à nossa rede social? Porque se vocês que andaram acompanhando as últimas notícias, né? Nos últimos dias aí, nas últimas semanas, né? Viram que teve essa polêmica Uber versus táxi. Verdade. E se desse pra pedir táxi dentro da nossa rede social? Ô, louco. Perfeito. Você usar os aplicativos dentro da rede social. Dá pra pedir Uber também, né? Vai ser só Uber, né? Porque o táxi também. Ah, não sei. O táxi é tão bravo que eu tenho medo de táxi. Não, só o Uber. Até a gente oferecer pro taxista explicar pra ele o que é, a gente já vai tomar um tiro. Então é melhor ser o Uber. Como é que seria esse pedido? Como que você pediria um Uber dentro da rede social? Ah, 14 caracteres pra pedir, velho. Fodeu. Se você mora em Indaiatuba, já era. Não vai poder pedir. Acabou, Pindamonhangaba, acabou. Não tem como mas pedir. Mas o Luigi, ele levantou uma questão interessante dos aplicativos. E tem muitos aplicativos que a gente precisa hoje usar demais, como o Tinder, por exemplo, que é o relacionamento. Como que a gente pode fazer... Integrar para estar dentro da nossa rede social. Né? Eu já sei. O Tinder é muito importante. Na hora que você faz o cadastro e botou solteiro, automaticamente sua rede social já tem um pedaço de Tinder. E se fosse um Tinder de taxista? Você vai pedir um táxi, aí tá lá a foto do seu... Não, esse eu não quero. Aí você dá... É match que vale, né? Usura essa. É. E aí ele já marca um encontro com o taxista. Aí ele aceita a corrida. Ah, e já faz um encontro ao mesmo tempo. Você já janta com o taxista dentro e já faz a corrida. E se rolar, rolou, entendeu? Se rolar no táxi ali, não rolou. Exatamente. Interessante, uma boa ideia. É o Tinder de... A gente já meio que une alguns aplicativos, né? É, a gente tá poupando o tráfego de informação. Gostei. Eu acho que pode juntar até mesmo os aplicativos aí de delivery. Delivery com o quê? Com taxista? Com taxista. O taxista leva comida na tua casa. Você pede o táxi... Chaveca o taxista boa, e ele boa, extrai a comida. Ele leva uma pizza pra você. Leva uma pizza. E aí, ao mesmo tempo, você tem um encontro. Não amoroso. É o melhor de vários mundos? Porra, é do caralho. Você tá juntando vários aplicativos aí. Achei foda. É o Tinder do Uber. Food. É, a gente pega e junta todos os aplicativos aí de sucesso e joga dentro da nossa rede social. Tá ficando bom. É o Tinduber Food. Tinduber Food. Tá ficando bom. E olha que o Tinduber Food, ele é só uma das atrações. É uma das atrações. Só tem isso. É uma pequena coisa dentro desse mundo maravilhoso que é a nossa rede social, que ainda não tem nome. Inclusive, falando de rede social, tem uma questão muito importante, que é a cor da rede social. Ai, meu. Isso é muito importante. Não, a galera gosta de trocar a cor da rede social. Todos os vírus de Orkut e de Facebook são baseados em trocar a cor. Todo mundo que quer trocar de cor, pega um vírus. Pega um vírus. No nosso não vai poder trocar de cor, então já não vai ter o vírus porque não vai ter graça. Mas tem que pagar. Pra tem que pagar vírus? Pra trocar de cor. Pra trocar de cor, ah, bom. Senão vem vírus. A gente tem que pagar. Se não pagar, vai vir vírus. Ah, é? O cara tentava fazer eu uma... quero trocar de cor. Ok, quer a função grátis ou a função paga? Quero a função grátis. Toma o vírus. A gente podia se fudeu. Ter um... É uma pegadinha. A gente podia ter uma opção do cara que tá se cadastrando. E se ele quiser enviar um vírus pra um amigo, ele podia pagar, né? Ah, boa, automaticamente. É, você. Ah, eu não sou hacker, cara, né? Eu vou enviar um vírus pra ele. Eu não sou hacker, mas eu quero fuder com o amiguinho. É, eu quero enviar um vírus. Quero enviar um vírus, mas, pô, é mau trabalho, né? Se aprender, ser hacker, o caralho. Já pronto, tem uma opção paga ali, né? Pagou $5, já enviou um vírus pro amiguinho. Pau no cu dele. Pau no cu. Aí o vizinho. Aí o vizinho, não, o amiguinho, ele quer retirar o vírus, né? Ele vai ter que instalar o antivírus. Vai ter que pagar também. Vai ter que pagar. E aí vai ser o antivírus do Baidu. Que pra ele desinstalar o antivírus, vai ter que pagar de novo. É um ciclo vicioso de pequenos pagamentos que no final vai deixar a gente trilionário. Trilionário. Muito mais rápido que o Mark Zuckerberg. Muito mais rápido. É $1 ali pra instalar um antivírus, pra desinstalar $1, o cara fala, porra, é $1, né? Automaticamente no meu cartão aqui não vai fazer problema, não vai dar problema nenhum. Mal ele sabe que $1 já corresponde a R$14. Hoje em dia, sim. Né? Então, pra gente, já vai ser um puta negócio, é cada dólar ali, a gente vai enchendo papo. Mas e a questão da cor? Como é que vai ser isso? A questão da cor. É pagar mesmo, tem que pagar. Acho que a cor, ela tem que ser baseada nas informações colocadas no cadastro. Pegou a orientação sexual, pegou o ano que a pessoa quer viver, pegou informações... Muda. De localização dela e decide qual é a cor. Entendi. Por exemplo, se o cara escolher que ele quer viver nos anos 2000, que ele curtiu muito os anos 2000, ele bota lá, período começo dos anos 2000, tem que ser bem específico, né? Isso. Começo dos anos 2000, eu gostei bastante. E aí, né, ele começa a preencher o cadastro e tal, tal, talvez... tenha um player automático de música toda hora que ele entra no perfil dele com a dança da motinha. Pode ser. Né? Que era pra ele reviver aquele momento, né? Faz tem um sentido. Spotify dentro. Pode ser. Ah, isso é importante. O Spotify da época. O Spotify da época. Aí, ó, já conseguimos agregar. Ó, já agregamos mais uma aí. Mais uma. Já agregamos mais uma rede. Então toda vez que ele entra na rede social, vai ter um Spotify da época que ele escolheu. Tem uma playlist pronta pra tocar. Pronta pra tocar automaticamente. Dança na motinha. É o MC Serginho com a lacraia. Dá pra incluir seriados. Também, um Netflix do Maluco do Pedaço. Isso é bom. Estamos chegando, filmes, cara, essa rede social. Aonde eu me cadastro nesse? Já tô adorando. Eu pago. Quanto que paga? Eu pago. Quem que faz? Muito bom. Essa rede social tá ficando muito boa. Então já tem ali, o cara entrou pelo cadastro que ele fez, já vai ter um Netflix liberado com coisas da época, se ele quiser. Coisas separadas? Sim. Não, eu quero ver um Game of Thrones. Ah, meu amigo, mas você queria ver nos anos 90, não tem Game of Thrones? Você não gostava da ditadura? É, o mais perto do Game of Thrones da época era a Usurpadora. A família que foi esperta vai poder pensar nisso, que daí a mãe já assina a parte de novela, o pai já pega a família ali. Uma dúvida que eu tô. Essa rede social, ela vai ter chat? Eu vou conseguir conversar só essa. Você vai ter um bate-papo. Vai ter um bate-papo pra conversar com os amigos? É bom. E bate-papo nesse, movimenta, né? Nesse bate-papo, eu vou poder conversar com amigos que frequentam outros períodos históricos da rede social? Acho que é de discutir. Essa é a minha dúvida. Acho que sim. Aí eu posso perguntar do Game of Thrones pro cara que assinou. Não, mas perguntar é bom porque você vai ficar com vontade de assistir. E aí é mais dinheiro pro mais caixa. Mais dinheiro pra pagar, é bom. Mais dinheiro melhor. Pro caixa. E é bom essa comunicação porque parece que é uma viagem no tempo. Sim. Você tá falando com um cara que tá a eras de distância de você. O cara tá lá. O cara tá em outra época. Você tá falando com o futuro. Você tá falando com o passado. Tem uma rede social que movimenta a timeline na sua cabeça. Quando você entrar, então, no perfil de um amigo que é de uma época diferente da sua, sim, a página vai mesclar os dois tempos, como se você tivesse uma transição. Uma conexão. Entendi. O cara que quer viver em 1920, tá escutando música lá de 1920, ele entrou no cara que tá vivendo em 2015, é um choque de realidade. Ah, uma loucura. Tchum, explode no negócio, virou uma coisa muito louca. Não vai ter tédio nessa rede social. Não, não. Cara, é uma surpresa a cada página. Cada página. Cada página é uma surpresa, entendeu? É um mashup de informação. Caralho, tá muito Eu acho que agora só falta a gente juntar a uma das redes sociais aí também, que é o YouTube. Como que a gente vai trazer o YouTube pra nós? Ah, o YouTube é importante. Essa parte de vídeo é muito importante, né? Será que os comentaristas do YouTube teriam privilégios? Você entrou numa parte boa. O comentarista do YouTube é aquele cara que é bravo com tudo. Não, no Facebook também tem uma galera brava com as coisas. Não gosto de nada. É difícil ser bravo em 14 caracteres. É, de repente... Eles vão ter que pagar muito. Não, é lixo. Pagar muito. É lixo. Ah, tá. É vai tomar no cu. É até fácil, eu acho. No final das contas, você faz um xingamento ali até que meio fácil. Eu acho que deveria ter... A gente, se o cara tomar muito muita denúncia num comentário dele, ele automaticamente paga. Escreve o lixo. É multa. A galera, não, fala, não, não quero que fala, você fale lixo pro canal do Fer Castanhari. Fiquei ofendido. Multado. Ah. Multa, é multa. Entendeu? O cara recebe uma multa. É a CT, vai ter a CT da rede social. Que é o cara que é pra ver quem tá passando dos limites. E aí eu acho que o cara, como vai ter uma CT ali, vendo quem é que tá passando dos limites e tal, os moderadores da rede social, porque assim, né, a gente não precisa ficar contratando funcionários, as pessoas trabalham de graça nas redes sociais. Sim. Uhum. Sim. Né, o grande objetivo das redes sociais é isso, os outros trabalham de graça pra você ficar rico, né, mais ou menos isso. O cara do YouTube, ele tá, o pessoal tá trabalhando ali fazendo vlog, ele tá ganhando uma grana, né, por causa do vídeo dos outros. O cara do, foi o Mark Zuckerberg lá, a galera tá se xingando, fazendo testão, quem tá ganhando dinheiro é ele, o resto ninguém tá ganhando porra nenhuma. Né, o objetivo é esse, é você fazer as pessoas trabalharem pra você ficar milionário. Sim. Né, então eu acho que como vai ter a polícia da internet, o CT da internet, é que começa a multar as pessoas, quem tá passando dos limites, quem isso é que tá isso saindo, é maneiro, quem tá saindo das regras e tal, consegue multar as pessoas, multou, tem ponto na carteira da rede social. Isso é legal, hein? Entendeu? O cara pode chegar a uma determinada pontuação ali, passou do limite, amigo, vai ter que fazer outra conta ou vai pagar. Ou vai pagar dinheirinhos. É igual renovar a carteira de habilitação. Mesma coisa. É a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Ah, então, o cadastro podia ser gratuito e para renovar o cadastro de um em um ano tem que pagar. Perfeito. Ah, isso é um bom chamariz. Acho bom. Isso é um bom chamariz. Boa ideia. Pra trazer o cara. Pra trazer o cara. Você falou de vídeo do YouTube. É, como é que a gente vai conquistar os vloggers? Boa pergunta. Vamos pensar em uma solução. O que a gente pode oferecer pra eles que o YouTube não oferece? Ah, difícil, hein? Se a gente oferecer transmissão 24 horas. Boa. Ele pode fazer um vlog da vida dele, a vida dele inteira. Ele pode ficar o dia todo. É quase o canal do Meu Mundo Minha Vida. É, ele pode ficar o dia todo, só que ele vai fazer isso 24 horas por dia. E se for assim, na hora que o cara conectou na rede social, automaticamente o device que ele está usando liga a câmera. Liga a câmera. Se ele tá no notebook, ligou a câmera frontal. Se ele tá no celular, ligou a câmera selfie, né? Que o Ricardo Eletro fala, né? E a câmera fica transmitindo no perfil dele 24 horas. 24 horas. Então, ó, tá todo mundo vendo que você tá digitando, se você tá pelado. É uma alegria. É uma câmera que pode... Imagina quantos vídeos vão ser gerados para o Não Salvo a partir daí. Nossa, vai ser uma alegria. É muita coisa, é muita informação. Muita coisa. Só que a gente tem que dar um jeito de cobrar. O cara, se ele quiser ver... A cada 10 segundos ele tem que pagar. Porque daí vai ser uma mistura. 10 segundos de Snapchat e YouTube. A cada 10 segundos. 10 segundos. Quer ver mais 10 segundos? Quer, daí você paga. É, se tipo, ele vê que é uma menina que tá seminua no quarto dela, ela fala, puta, eu preciso saber o que vai acontecer aí. Ou ele pode comprar o crédito pro dia inteiro. Aí é tipo o Periscope. Que você aperta o coraçãozinho, aí cada coraçãozinho é mais 10 segundos, entendeu? Vai ter uma moedinha pra apertar. É uma moedinha que você deu um clique, automaticamente descontou no teu cartão, você não vai nem perceber. Não vai nem perceber. Mas 10 segundos, o cara vai ficar apertando o coraçãozinho. Maravilhoso. E isso vai fomentar um ramo que, por exemplo, se a menina quer fazer um show, sim, ela pode fazer o show e a galera fica... Igual você joga... É, a gente vai ganhar bastante dinheiro. Você joga dinheiro? Dinheiro pro alto. Pra stripper? É a mesma coisa. Você junta mais um mundo. Jogando clips. Crédito. É, exatamente isso. É, só que ela não vai ganhar. Ela que vai ganhar. Não, eu acho que pode ganhar uma porcentagem. Mas aí é crime, eu acho. Ganhar uma porcentagem. É, tem que ganhar uma porcentagem. Sabe por quê? Quando abre os olhinhos, brilha os olhinhos dos youtubers de ganhar dinheiro, aí vai todo mundo sair do youtuber e entrar na nossa rede social. Imagina a Kefra, 24 horas por dia. Quantas pessoas iriam pagar para assistir? Isso. E eu pagaria, eu ia ficar igual jogando muito 100, assim. Já pra TV ali. A molecada ia querer ver a zoeira que ele tá fazendo. Cara, já deu certo nas redes sociais. Cara, essa rede social já tá sensacional. Eu já não tô. Já tá quase perfeita pra mim. Ela cara. Precisa de um nome. Ela precisa de um nome, bem lembrado. Qual é o nome dessa rede social? Qual é o nome dessa rede social? Eu acho que esse nome, ele tem que unir dinheiro. Não, o dinheiro é nosso, não é dos outros. Ok, mas tem que ser sobre dinheiro o nome, eu acho. Mas por quê? É porque o que mais tem nessa rede social é oração. E dinheiro? Não, oração porno. Não, o dinheiro, na verdade, tá vindo pra gente. O pessoal não tá nem não percebendo saber que tá pagando. Dinheiro, tá. O pessoal nem precisa saber. Então, é melhor não saber. Não vou me enganar. Tá, então tem oração e tem... Tem pornô. Pornô. Tem, e tudo cara, mais. Tem tudo. Tem viagem no tempo. Ah, isso é uma boa coisa pra chamar atenção no nome. É verdade, hein? Ou a gente, assim, ao invés de a gente tentar formar uma palavra que junta tudo, porque a nossa rede social é completa. Ia ser uma palavra... Deus. Gigante, ia ser uma palavra holandesa, que ela só tem... Da Alemanha, que só tem caracteres. Mas a palavra só pode ter 14 caracteres. É só... Pra pessoa poder escrever na rede social. E se fosse Orkut? Ele só não pode comentar nada sobre a rede social, né? Só botar o nome da rede social. Orkut ao contrário. Isso não seria legal o nome? Homenagem ao Orkut. Orkut ao contrário. Como é que fica o Orkut ao contrário? Vamos ver. Vamos entrar com uma mensagem subliminar, de repente. Tucro. Tucro. Será que é isso? Tucro. Orkut vai ficar... Tucro. Tukiro. Tukiro? É, ou Tucro. Mas aí parece que é japonês. Tucro. É, Tucro, mas japonês é bom também, porque, né? Você parece Tucro. Que é inteligente, né? Automaticamente. Já vem com mensagem subliminar. Já vem com uma mensagem subliminar. Tô, cara, vamos pensar aqui no nome. Ou podia ser Uewewe. Uewewe? Que é uma rede que o brasileiro ia estar... Uewewe. Uewewe. É isso. H-U-E? H-U-E, H-U-E, H-U-E. H-U-E, H-U-E, quantos caracteres dá isso? Dá aí? 9 caracteres. 9 caracteres? Ué, ué, ué. Ué, vamos lá no ué, ué, ué. Porra, é legal pra caralho. Ué, ué, ué. Ô, você já acessou o ué, ué, ué hoje? Ué, ué, ué. Ô, cara, compartilhei um vídeo lá no ué, ué, ué, ué hoje que foi... Perfeito, então é o ué, ué, ué, acho bom. É um bom nome. É um bom nome. Então. É um nome que funcionaria no mundo inteiro. Ué, ué, ué. Qualquer um consegue falar. Ué, ué, ué. O cara da Finlândia consegue falar. Ah, essa foto ficou linda. Vai pro ué. Só que assim como toda a rede social do Brasil, sempre tem um apelidinho da rede social. Ué. O Orkut era o quê? Já tem. Era o Kut. Tinha gente chamada de Kut Kut. Kut Kut. Tinha gente chamada de Kut Kut. Tinha mãe que chamava de Yakut. Yakut. Né? O Facebook virou o quê? Virou Face. Face. Né? O Instagram virou o Insta. Zap, o Snapchat virou o Snap. Né? O WhatsApp virou o Zap. O Zap Zap. Nossa, o Ué vai virar o quê? Ué. Ué. Ué. Ué. Ué. Qualquer um consegue falar. Ué. Isso. Qualquer canto do planeta. Qualquer canto do planeta, alguém vai emitir um Ué a partir de hoje. Nossa rede social, então, acho que está completa. Eu acho que é um fato mais rápido. Cara, e o Ué é a primeira coisa que um bebê fala quando nasce. já vai vir subliminarmente. Exatamente. Na mente de cada um. Exatamente. Que rede social maravilhosa. Vamos fazer, porque eu acho que merece. Você conseguiu anotar tudo? Não tudo, mas eu consegui anotar algumas coisas, vocês vão me lembrando. Então, nossa rede social, a Ué. A Ué, né? Apelidado de Ué, né? É .com, né? Porque tem que fingir que é internacional, que faz muito, é muito mais chique. Né? O nosso Ué.com. Você entrou no site, se cadastrou, ok? No cadastro você bota informações extremamente pessoais e específicas sobre a sua vida, inclusive a orientação sexual que você tem, assim, exatamente o que você gosta, exatamente. Né? Com múltiplas escolhas, né? Porque tem gente que gosta muita coisa, né? Então você escolhe exatamente. E o principal do cadastro, o que que é? Você escolher em que época você gostaria de viver. Esse é o ponto-chave da nossa rede. Já vai, tirar um estresse das suas costas. É um peso das suas costas. Ah, eu odeio o Lula, então você então pode vai, colocar na época vai um FHC. Período pré-Lula. Já bota um período FHC. Ah, a Dilma, não sei o quê. Pronto, vai pra antes da Dilma. Não vai ter nada de informação sobre a Dilma. Ah, saudade do Collor. Saudade da ditadura. Vai lá pra a informação da Dilma vai ser que ela foi presa. Isso que você quer, pronto. Você tá feliz. É, pronto. É. Até a comunidade indígena vai poder entrar nessa rede social. Eu não aguento mais a tecnologia de hoje. Eu não entendo nada do que tá acontecendo no mundo dos brancos. Ele entra na rede social, bota lá no período de 1500. Sim. Isso vai falar com outros índios. Sim, acho legal, sentido. Legal, legal. Perfeito. Isso é muito bom. Perfeito. Maravilhosa essa vitória. Então você coloca bastante informações aí no seu cadastro, deixando bem claro que nossa rede social só pode, no máximo, 14 caracteres, né? Gratuitamente, né? É, que foi um estudo que a gente fez aqui, né? Já que a gente percebeu que os jovens agora gostam de Snapchat com 10 segundos e Vine com 6 segundos, então nossa rede social vai se adequar ao jovem moderno, podendo usar apenas 14 caracteres. Quer escrever textão? Pode escrever, sem problema nenhum, mas tem que pagar. Tem que pagar. Vai ter dar opinião, nada meu amigo? Nada de graça. Ah, vai ter que pagar. Aqui não é nada de graça. Então automaticamente o seu cartão de crédito vai ser vinculado à sua conta, o que é muito importante também, porque nossa rede social contempla os dois melhores mundos de todas as redes sociais, que é o pornô e a oração. Isso é, esse é um ponto-chave na nossa rede social. Então, se você quiser liberar um pornô, você vai ter que fazer uma oração. Cara, que genial. Demais. Essa parte é realmente genial. Você botou, fez uma oração, daí você, né, é liberado pra botar quantos caracteres quiser. Né, oração, né, tá liberado. Fez uma oração... Quantos améns chegou a sua oração é o número de vídeos pornôs que você vai liberar. Lembrando que os vídeos pornôs vão ser conforme as escolhas sexuais que você fez no cadastro. Já fez, é tudo conectado aí, né? E aí quando você entra num perfil de uma pessoa que não está na mesma época que você, você ficou nos anos 90, não, eu gosto dos anos 90, quero ver Backstreet Boys aqui, eu quero ver não sei o que, anos 90 comigo, eu quero Britney Spears, anos 90. Você entrou num cara que tá nos anos 2000 e não sei quanto, quando você entrou no perfil dele vai ter um mashup de perfis. Um choque de gerações. um choque de gerações, vai. Onde o cara vai estar um pouco mais futurista que você, dependendo da época que vocês estão. Então essa rede social jamais será ultrapassada, nunca vai ser entediante, porque a cada página é uma surpresa. É uma surpresa, o bonde do Tigrão e MC Brinquedo. É juntos. Um mashup a cada página, é uma grande surpresa a cada momento. Lembrando também que conforme a época que você botou, você vai ter liberação de vídeos da época. Então você vai ter um Netflix, botei nos 90, vou ter aí Maluco do Pedaço liberado. Sim. Vou ter Titanic liberado na minha rede social. Isso também vale pra música no caso. Vale pra música no estilo Spotify da vida. Né, cara? Tá demais esse negócio. Vou lembrando que você também pode pedir táxi através do Tinder. Eu tinha esquecido disso. Você pode juntar vários aplicativos. Uma pizza. Você pode chamar um táxi, um 99 táxi com um iFood, levando uma pizza na sua casa, você mistura um Tinder já no mesmo aplicativo, você vai selecionando os aplicativos que você quer e ele forma um aplicativo com todas as funções. Então você pode ter um encontro amoroso com um taxista que te trouxe uma pizza. Se tudo der errado, pelo menos tem a pizza. Que mundo maravilhoso, cara. Nossa rede social, ruerue.com. Eu espero que ninguém crie o domínio, porque eu vou correr agora pra criar. Sabe o que falta agora? O que falta? A primeira reportagem do Fantástico sobre usuários da rede. Vamos pra nossa rede social. Maravilhoso. Finalizamos mais uma teoria, não ovo, mais uma teoria. Eu diria quase que perfeita, né? Mudando o mundo. Eu tenho certeza que algumas pessoas, inclusive, vão adicionar ideias à nossa rede social. Se você quiser adicionar uma ideia, ou então até fazer um layout da nossa rede social, eu ficaria muito feliz de ver isso. Isso seria muito bom, seria muito mágico você conseguir fazer um layout da nossa rede social. Você pode mandar aí a informação ou conversar com a gente através do Twitter, que é o @nãoovo, através do nosso Facebook, que é o /nãoovo, ou então pelo e-mail, né? Tem a galera que gosta aí de mandar um e-mail para escrever mais caracteres sem pagar, né? Porque nossa rede social você teria que pagar. Então você manda aí o nãoovo@nãosalvo.com.br. E o mais importante do não ovo, do teoria não ovo, que é você entrar na onda, né? Com, claro, sempre os pés no chão aí. Entrar na onda. E também dar sugestões aí nas nossas redes sociais para o nosso próximo episódio. O que você acha que deveria ser? Sobre o que deveria ser o não ovo? Esse foi. E se o Facebook acabasse? Qual será que é o próximo? Você pode escolher qualquer tema que a gente vai discutir por aqui, vai fazer uma teoria em cima disso. Falei direitinho? Falou bonitinho, lindo. Falei bonito. Fofo. Teoria no ovo, mais um Teoria de Sucesso. Muito obrigado, valeu! Até a próxima! Deixa eu ir lá atualizar meu status.